Solo, Salvador, gol 940. Diga 940. Estou na posição 1 para pushback acionamento. Autorizado, puxa, chame táxi 940. Autorizado, deixar um pro táxi 940, gol. Controle Eco, Alfa Oscar cruzando 060, já visual com o campo, propõe cancelamento do plano. Modificar 250, Eco, Alfa Oscar, desça para 1.500 pés, aguarde transferência com a torre. Descendo para 1.500 pés, aguardando transferência com a torre, o Eco, Alfa Oscar. Solo Salvador, gol no 273, informação Tango, Confins 380. Confins 380, aguardando gol. Salvador, boa noite, o TAN 3603, informação Tango. T03, confirme nível, Guarulhos. 360, vai ficar na escuta guardando, obrigado. Eco Alfa Oscar, chama agora a torre 18-6, bom pouso. Chama a torre 18-6, grato, Eco Alfa Oscar. Hugo 1884, passa 055 para o 050. Gol no 884, está autorizado a final ILS, desça para 2000, ajuste padrão e forma estabilizada. Comele 13, 2000, informará no ILS, no 824. Avistado, cheque o trem, pouso autorizado, pista 17, o vento 190 graus, 089. Reportará no final do 17, na curta, reportará do trem baixado destravado, Eco Alfa Oscar. Para o táxi, gol 1940, PAB de 156 com 4,20 galeão. O Alfa Oscar, avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 190 graus, 099, cheque o trem. Autorizado, pouso, trem baixado e travado, eco Alfa Oscar. Gente, livre táxi via Índia, Alfa, ponte pega 28, 186 na torre, 1940, muito obrigado e boa noite. Papá Romeu, Eco Alfa Oscar, no solo 54, vai para o Pátio 5. Afirmo, senhor. Autorizado, táxi, frequência livre. Frequência livre, Eco Alfa Oscar. O 1884, completa final agora, chame torre 186, bom pouso. 186, grato, 1884. Torre Salvador, é o gol 1884, externo da 28, baixado e travado. Gol 1884, avistado. Gol 1884, tráfego avistado dos últimos 90 metros da pista 28, impraticável, pouso autorizado, vento 90 graus, 079, pouso autorizado, pista 28. Livre pouso na 28, está ciente da restrição ao final da pista, 1884. Número 273, cópia. Afirmo, prossiga. Número 273, autorizado 360 para Confins. Sua rota é a Peruísque 58. Decola da pista 28, mantém pro até 3000. Após curva esquerda, saída Goleval. Após Eval, direto Sagaz. Controle 119 35-5006 transponder. Ok, aprovado 360 pela APRUSC 58, pisa 28, sobe 3000, curva à esquerda, gole, Eval, a gentileza após Eval, confirme e o código transponder 5006. Após Eval, o Sagaz. Sagaz e o código transponder 5006. Correto, improper. Chamarei. TAM 3603, cópia. Na escuta 3603. Autorizado nível 360 para Guarulhos, sua rota para o Whisky 50. Decola da pista 28, mantém a proa até 3000. Curva à esquerda, saída Goleval, após Eval, Eudes. Controle 119, decimal 35. Transponder 5016. 940, boa noite. Ali mantém na 28. Ali mantém a 28, 940 agora. Eu após curva esquerda do Cola Mangoli, Eval após Eudes, 10935 e o transponder 50163603. Chame pronto para push e acionamento. Chamará, obrigado. Tá 3197 a bordo 86, está alternando Guarulhos, 4:16. E Guarulhos, confirme autonomia? Autonomia de 4:16. Prossiga Juliette Alfa no ponto de esperada 28, 1813. 1813 a 2839. Vida colagem 9 e o 984 ingresse agora naquilo à sua esquerda para o pátio 3 e após pátio 1 no posição 612 está ali. Ingresso naquilo, pátio 3 após o pátio 1 para 612 é o 1884. Está na Alfa, quebrou na Alfa, e agora está aqui próximo à entrada da Juliette. Negativo, boa noite, 84, era para ter ingressado naquilo à sua esquerda, para o pátio 3. Já okay. Tinha livrado, 1884 já estava na Alfa. Mantém a posição. Chegou no 940, contato radar, saída Gole, subo nível 360 sem restrições. Gole 360, avisa de informação manter a proa por 3 mil pés, pode usar a proa agora então? Negativo, proa de Gole. Gole direto, obrigado. Vou ter que chamar o reboque de freio, só mais um instante. Então, 317, tem condição de entrar em contato com a empresa para solicitar o reboque? Ô, Saulo, tem 397, o Gol está próximo da Taxway Delta? Ele tem como ingressar na Delta pela pista em uso? Não, ele ultrapassou aquilo a Delta. O certo seria o reboque, nós estamos saindo, né? O Gol está chegando, né? O que é que eles precisam ter para a gente, rebocar a gente? É só para fazer uma espécie aí de puxa aí para dar condições do senhor ingressar Novamente, via Juliette, pátio 3 e prosseguir após. Bastante, vamos entrar em contato com a companhia, tá? 3197. Você teria possibilidade, gentileza, do colega da Gol, já que ele está chegando, a gente vai ter que cortar os motores, rebocar a nave, já estamos saindo. Se por gentileza, ele poderia fazer isso, viu, da gente? 3197 ao 1884, na verdade a gente não está conseguindo ver direito se temos espaço para sair ou na Juliette ou na Delta. Você está muito próximo aí da Juliette ou da Delta? Pois é, nós estamos bem na saída da Juliette, agressando aqui na terceira, bem na frente dos senhores, aí não tem como realmente, a gente vai ter que cortar os motores, iniciar um pushback para voltar pro pátio, entendeu? Bom, beleza, a gente vai então coordenar aqui com a empresa o que a gente consegue fazer. Agora o problema é que a gente só recebeu a instrução de virar naquilo quando a gente já estava depois daquilo. Entendi. A gente agradece a gentileza, se eu puder coordenar pra gente, vai ajudar bastante os dois lados. Ok, a gente vai ver aqui então o que a gente consegue fazer. Muito obrigado, amigo. Então o Gol vai entrar em contato com a equipe de solo para fazer o reboque? Vamos pedir aqui para a nossa empresa fazer o reboque, vai demorar um pouquinho. Sim. Afirmativo, Gol no 940, chama agora Recife 1288 e alterna 1226.4. 1288, alterna 1264, após o alemão, Gol no 940, uma boa noite. Cortamos motores para início de reboque. Autorização Recife 330. 330, Ciente Aguarde Copa. 397-1884, a gente entendeu que você pediu o reboque. É, já pedimos já, amigo. Já cortamos já nossos motores e vamos iniciar o reboque assim que chegar aqui. Bom, então tá. Então a gente vai cancelar o nosso reboque aqui. Cara, desculpa o mau jeito aí, mas realmente não foi culpa nossa. Acontece. Tá, 397. Tan 3662, sentido Tango. Salvador, tá 3561 com a informação Tango, por gentileza, nível 380 para Brasília. Salvador, é o TAM 3662. Boa noite, TAM 3662. Identifique, chega da cara e desça para 2000 pés, ajuste padrão. Para 2000 pés, ajuste padrão, tem que dar Tango. Solo Salvador, Gol 1273, pronto, puxa, acionamento, posição 9. Porto 9, aguarde para o pushback, 1273. Assista para 273. Salvador, Gol 1273. Posso chegar? Só tem uma previsão para o nosso pushback, que nós estamos no limite para pousar em Congonhas. Pode executar seu pushback? Execute seu pushback, informe táxi no 273. Ok, iniciando. Tá 3097. Prossiga. Pra iniciar aqui eu acho. Poxa, alguma sugestão? O senhor quer que coloque a granada? Sim, é que mantenha-se na taxi alfa, que ele apenas empurra mantendo na alfa, ok? Ok, sendo pushback pra alfa. Então pra trás aqui, né? Fica mais aqui pra trás, deixando aqui a entrada da parte livre. Isso, exatamente isso. É só apenas empurrar pra trás, mantendo a alfa, permanecendo a alfa. Se houver necessidade de retornar o pátio, ou consegue dar partida e partida aí mesmo? Ah, consegue partida aqui, normal. Se autorizado, partida aqui normal, da alfa mesmo. Ah, positivo, então é isso aí. Apenas empurra pra trás, libera a interseção e pode dar partida aí mesmo. Ok, então tá 3197. Motor Salvador, Avianca Brasil 6310, sendo informação Tango. Controle Salvador, Avianca 6310. Salvador Azul 4070, para baixo um tanto. Controle, Avianca 6310. com 161 a bordo, autonomia de 3 horas e 35, alterna Campinas. Turno 273, inicie seu táxi, o senhor vai ingressar via pátio 3, e posteriormente ingressar naquilo novamente. Uno 273. Ele vai livrar o pátio 1 via pátio 3 e vai ingressar naquilo posteriormente, 273. Correto. É, eu poderia informar o centro? O centro pediu que a gente chamasse na frequência 183. O Avenida Brasil foi informado pelo centro para ser chamado em 119.8 inicialmente. Ok, vou checar com o Recife aqui, a frequência é 19.35 mesmo. Obrigado, tá passando para todo mundo 19.8. Salvador Azul 4070, sente informação Tango. Azul 4070, identifique, chega da cara e desça para o nível 060. Na identificação, chegar a cara e descida para o nível 060, sou 4070. Agora à sua direita, primeira via parte 3, posteriormente Kilo Alfa, no ponto de espera, torre 118.62 no 273. Agora à direita, via parte de carga, livra na Kilo Alfa, no ponto de espera, 18.62. Solo é o voo no 884, na escuta para iniciar o táxi. 884, prossiga agora para o 612 no 884. Prossegue para o 612, é o voo no 884. Número 3, Brasília, o nível 360, aguarde cópia no 613. Na sua escuta, gol no 613. Só já teria autorização para o Web 6708? Aguarde só um instante, 6708. O TAN 3603 no portão 3. No portão 3, está autorizado início seu pushback, informe táxi. Autorizado, vai reportar táxi o 3603. Dê passagem aos viaturas que vão ingressar no pátio, ok? Dê passagem às mesmas que elas vão ingressar no pátio. Estimativo, tá parando aqui para dar passagem à tratura e o carro ali. O Gol pode prosseguir agora, portão 612. Ok, prosseguindo para 612, eu vou no 884. Zona 97, siga direto em frente, Alfa, ponto de espera, torre 18612, uma boa noite.